que me fala que eu vou quebrar? Quem é que manda que me fala que eu vou quebrar? Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá? Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá? Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é o patrão aqui? Vai logo, chama ele. Não adianta o gerente, ele já perdeu os dentes. Aí, tá me tirando, acha que eu tô de conversa. Vou tomar essa merda, ele me deve, vai ficar só de cueca. E você, já vai se despedindo, você vai ser demitido. Não fui bem atendido, sangue, não soube agir, não teve um proceder. Agora já era, tenha um bom dia e vai se fuder. Minha presença confunde a sua mente. A briga de tubarão, peixe pequeno fica ausente. Vagabundo, mentiroso, prepotente, achou que ia me roubar. Vai ficar ausente, mas tô aqui, de Glock várias no peito. Vai todo mundo pra cima, agindo naturalmente. Quem colaborar vai sair tranquilamente. Seu patrão é um merda, vai logo, chama ele. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Now who's the boss? Let me break him off. I got my 9mm plus my AK and my Glock. Don't you think I need money? Cause my rhymes rock. We don't give a fuck, we're over the top. Nigga, have you lost your mind? You can get killed. With the tsunami crew, the shit is from Brazil. You all pretending at all, keep it saying y'all don't get it. Making excuses like y'all forgotten. Nigga, you must be crazy, what the fuck is going on? Come on, call your boss before I lose my control. My life's a fast lane with pimps and hoes. I just want my money and then I let you go. Hey bitch, I won't tell you again. You making me nervous, don't you know my name? I said G to the N, to the A, to the Z. What the fuck a Guinness and I'm still the same player. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Já deu pra você me entender. Já? Minha fatia do bolo, meu mano e meu plaquê. Aonde foi parar, não quero nem saber. Não tô interessado, o que cê tem pra me dizer? É simples, ou me paga, ou toma o seu negócio. Seu carro, suas joias, já avisa pro teu sócio. Agora sou eu quem assumo esse troço. Se ele discordar, já era, chama o próximo. Por quê? Sinistro e mafioso, você se envolveu com o time dos loucos. Na sua pessoa eu confiei e não foi pouco. Quero o bruto e o líquido, passa tudo até o troco. Vacilou e ainda corre com os gambé. Cê tem muita sorte, por ainda tá de pé. Patrãozinho que nada, é um lixo, é um mané. Cê já tá perdido, pra te salvar, somente a sua fé. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar. Quem é que manda aqui? Me fala que eu vou quebrar. Cadê seu chefe? Me fala onde ele tá. Quem é o patrão aqui? Me fala que eu vou quebrar.